definido. 3859, torre 1895. 1895, 3859. 1864, redução para aproximação, torre 1895. Gol 864, redução para aproximação, torre 1895. Zero. Normantíssimo, bom dia. 3859, passou externo, baixada e travada. Bom dia, continue a aproximação, informarei pista livre, 150 graus, uma dúzia nós. Sim, te aguardando, pista livre, até 3859. 34902, no solo, zona 7, libera a direita, chame solo em 121, 1. Afirmativo, dos dois. 9, pista livre, autorizado pouso no 50 graus, com uma dúzia nós, 3859. Pouso autorizado no 0, até 3859. Vê se mantém a 060, chegada a mais. 060, chegada a mais. O gol 373 existe até um notan que eu não vou poder dizer agora pro senhor qual o número. Prossiga? Ciente, aguarde transferência com o centro de controle. Temos um tráfego à sua esquerda 15 milhas em descida. Assim que ele cruzar o seu nível, vamos transferir. Papa Romeo Mike, Golf Bravo, suba e mantém o nível de voo 370. Continue na aproximação, 150 com uma dúzia. Tráfico precede, está próximo a cabeceira no zero. Informarei pista livre, gol no 864. Bem, aguarda, pista livre no 864. 7360. Quatro, chame centro Recife, frequência 12685. 12685, senhor, bom dia. Sol, Leono, 21, 1. A direita, 121, 3859, bom dia. Bom dia. Pouso autorizado no 0, 150 graus, 1, 12, 9. Lembre pouso, 1864. Então, 3191, observe o tráfego da Gol na curta final, passa passagem ali, mantém cabeceira no 0. Estimativa após o pouso da aeronave da Gol, está autorizado ali, mantém no 0, está 3191. Correto. Em Vera Cruz. Oscar Lima Eco, desça para um no 1.500 pés, ajuste no 0 no 9. Oscar Lima Eco, controle. Lima, Hotel Juliette, chame centro Recife, 1288. 1288, senhor, Lima, Hotel Juliette. Oscar Lima Eco, controle. Prossiga. Desça para um no 1.500 pés, incrementando a razão de descida até Aratu. Sim, para um 1.500 pés, incrementando a razão, o alto está ali mais. Tem alguma velocidade recomendada, 5220? Pode manter essa por enquanto. Manter, 5220. Gol 1162, após Mari, voe Duna. Ó, Jorge Mário, Dona Rono 162. 3191, livre decolagem, Dono 0, 160 graus com 10 nós, 3191. Autorizado, decolagem, Dono 0, está 3191. Dono 373, tráfego em posição de 1 hora, 13 milhas, cruzando 3.000 para 1.500, com rumo sudoeste. 373, não tem um tráfego misturado. Correção rumo é sudeste. Cruzeiro 82, mantenha a presente proa. Quando no ideal de descida, reporte será coordenado mais na frente para o de ITAP. Já temos um tráfego paralelo à sua rota, mantendo o nível de voo 350, que caso o senhor foi para a BOG, vai interferir na descida, o tráfego da companhia. Então, será, assim que cruzar o nível do tráfego, será coordenada para o de ITAP. Trip 5220, 5 graus à esquerda. 5 à esquerda, 5220. Confirmando a DC para 050 ou 5000, senhor? 5000. 5000, ajuste, por favor. 10019. 29, obrigado. pés da El. 3191, contato radar, suba ao 340. Subindo 340, tá 3191. Do 6956, tinha identificação, mantém o nível de voo 350. Vamos lá, obrigado. Trip 5220. Voe na proa 030, limitado ao lock. 030-5220, informa que até Duna temos condições de manter 240 nós, senhor. Negativo, deverá reduzir agora para 200 nós. 200 nós, pro A3. Duna 162. Diga. Duna 162, redução para 210 nós. 310, pode conseguir descida 2000? Desça para 3000 pés. Então. O trip 5220 autorizado 4000 pés. 4000, 220. 6305, Recife. 28, proximidade e coordenar para o bridge. Vou ir direto bridge, 6305. Obrigado, bridge, muito obrigado. Do 50 no 1 desse, mantém o nível de voo 150, mantém a high speed na descida. 040 060 62 060 62 00. Chiné 6200, reduza para 200 nós e desça para 5000. Descendo 5000, reduz 200 nós, 6200. 1373 para o localizador, vou ir na proa 170. 170 para o localizador, bom, 373. Correto, na proa de bridge da presente posição. Só confirma também, por favor. Afirma, proa de bridge, caso de falha, o TRN no 3325. Não deu para copiar a presença. Proa de bridge, vai estar tomando. Vou pedir a presença, por favor. 133 decimal 25 pro Gono 285. 3325, vou passar agora porque está muito difícil a comunicação. Passando 3325. A intenção é decolar da pista 17 e passar pelo setor sul, confirme. Saindo com proa norte, ok. Temos tráfego aproximando por aquele setor da pista 17. Inicie o táxi, prossiga até a interseção, soltar no pátio do IBTA. Inicie o táxi, reporte na interseção, papá. O Romeu Fox Lima. Corre, papá, papá, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, Torre Salvador. Rotatória, visual no 7. Sente, rotatória. O senhor conhece aí o hangar da RMAR? Afirmativo. Chega até a vertical do mesmo. Previsto espera no setor, o Oscar Lima Eco. O externo, ok? Tem referência? Afirmativo, visual. Desce para 1700. 1700, bom. 2700. Estou agilizando, vou incrementar aí a razão. 37. Identificação, mantém o nível de voo 370. Localizador direita para o 120. 120, 220, está autorizado, senhor? Autorizado. 220. Atingindo 5000, Oceaner 6200. Sente, mantenha 5000. Tráfico que o precede está cruzando 6000 ainda. 5220, desça para 2500 pés. Controle Oceaner 6200, confirma nosso número para todos. Número 4. 5220, desce para 2500. 2500, 220. Estabilizou o 1162. O 1162, aguarde transferência. Baixado travado, Oscar Lima Eco. Posso pôr o prossegue para o pátio 4, para informação. Informativo, autorizado, pista no 7, 160 graus, com uma dúzia nós, Oscar Lima Eco. Autorizado, pouso para o Oscar Lima Eco. 1895. 1895, 1162. Tem uma aeronave na curtíssima da 10 efetuando pouso naquela pista. Confirmando na pista 107, aeronave na curtíssima da 107, aproximadamente ali uma meia milha para cabeceira. Vento 160 graus, com uma dúzia nós, gol no 373. Aguardando a liberação para o pouso, pista 10, gol 373. Papatango Lima, hotel Juliette, plano instrumento cancelado, azul no 429, consideramos seu pouso no 440, tenha um bom pouso. Para iniciar seu táxi. Gol no 373, tem pouso autorizado no 0, 150 graus, com uma dúzia nós, gol no 373. Autorizado pouso vista no 0, gol no 373. Torre, boa tarde, gol 1162, fala, vai passar o externo em mais uma milha. Continue a aproximação, número 2 para pouso, não no 0, vento no 50 graus, com uma dúzia nós. Aguardando pista livre, gol 1162. Certo, aguardando. Oscar Lima Eco, seu solo aos 3-0, backtrack autorizado para o pátio, confirmando é o pátio 4. Reporte liberando para o pátio 4, Oscar Lima Eco. Super 7, 5 milhas de redução. Vou reduzir, 5-2-2-0. Já tem a interseção papá. Onde aguardará para a decolagem? Romeu Fox Lima. Você quer taxiar para a cabeceira 35? Confirme. Gente, então está autorizado o seu táxi. Reporte para ingressar na pista 1735. Romeu Fox Lima. Zero, através de Salvador, chame 12545. Recife, 1251. 1251, tá 3191. Oscar Lima Eco, fica atento aí, trabalhadores, na entrada do Pátio 4, num serviço de reparo aí próximo à interseção. Oscar, fica atento à movimentação. Oscar Lima Eco. Ok, obrigado, bom dia. São quantas pessoas que o senhor reportou? Ok, vai ser informado para o Scott Pátio. Polo 373, Solos 31, libere à direita, chame Solo em 1211, o gol 1373. Direita, vai chamar Solo 1211, o gol 1162, o vento 150 graus, 109, tem pouso autorizado, pista no zero. Eu pouso no zero, no 162. Bota. Baixa altura, reporte alinhado. Pronto, Romeu Fox da Lima. Mantenha a posição, Romeu Fox Lima, mantenha a posição. E mantenha que o senhor fez a curva no sentido errado. Mantenha a posição. Positivo, mantenha a posição. Foi Salvador, o trip 5220. Bom dia. 5220, bom dia. Continue a aproximação, aguarde pista livre, 5220. Guardando. Salvador em 119, decimal 8. É 200, estabilizado o localizador, tem a pista e o tráfego à vista. É 200, chame a torre 118, 95. 295, bom trabalho. Ciclo 091, chegada a Mari, desce para 2000 pés, ajuste no 019. Uno. Obrigado, até já. Até já. Trip 5220 tem pouso autorizado, pista 10, 160 graus, 109, tem checado? Afirma, baixou e travou, pouso autorizado da 10, 5220. Mal vento de novo, 5220? 160, 160 com 109. Ok, obrigado. Torrada para visual com a 172, Whisky Oscar Uniforme, chame a torre 1-8-9-5. Tá certo, obrigado. Sobre o Whisky Oscar Uniforme, próximo rodatório visual, quanto sente? Gente, continue a aproximação, reporte na vertical da RMAR, Whisky Oscar Uniforme. Claro. O Romeu Fox Lima, visual aí com o trip que vai cruzar a sua direita agora. Descia de imediato, saindo para o setor norte, evitando a final da 17. Seguindo para o setor norte, 150 com 109, evitando a aproximação final da 17, o Romeu Fox Lima. Evitando a final da 17, com o Romeu Fox Lima. Zero, autorizado, chegada a mais. Oceané 6255, chame Salvador em 119, decimal 8. 5220, Solos 35, libera a direita, Solo 1211. Bom dia, chegada a Mari, desce para 4000 pés, ajuste 1019. Nível 360. Aguarde transferência de comunicação, Romeu Fox Lima. Aguardo. Chané 6200, livre pulso na 10, vento no 40 graus com 109. 6200, sente livre pulso, pista 10. Whisky Oscar Uniforme, reporte na vertical da RMAR. Whisky Oscar Uniforme. Passará de forma. Forma tráfego, helicóptero afastando pelo rumo do noroeste. Sem interferir com a sua aproximação na pista 17, o Whisky Oscar Uniforme. Uniforme. Uniforme procede Morro de São Paulo? Valença. Valença, grato. Lateral da Enribal, descanso em paz. Gente, tem pouso livre na pista do 7, 150 graus, uma dúzia nós, o Whisky Oscar Uniforme. Fala. Terceiro aeronave da final da 10, está autorizado pro direto destino. Confirmando quem transmitiu, foi o Romeu Fox Lima. Afirmativo, comandante. Passou agora o controle em 19-8 para prosseguir direto ao destino, já o tráfego ultrapassado. 19-8, tá, comandante, daqui a pouco. Tá lá. Serena 200, Solos 37, libera a direita, Sol em 1211. 1-1-6-2-0-0. Como é o vento? O vento no momento é de 150 com 1-12 nós. É, obrigado. Tá mal. Da 3191 no Recife. Road Bridge, ao passar a posição Bridge Hotel em Brasília, 124 decimal 25. Afirmo, Brasília em Bridge, 124 decimal 25. Azul 4076, bom dia, identificação, manter nível de voo 370. Ciente. Está autorizado logo que possível. Uniforme Solos 39, táxi livre e companhia, uma boa tarde, o Whisky Oscar Uniforme. Olha. Bom dia, Azul 4082, da informação, Rodolfo. 4082, desce para 050, ajuste no 0 no norte. 050, comigo, na loja, autoriza o táxi da presente. Está alternando 123, decimal 0. Turvão, reporte livrando a CTR, confirma estimado de pouso. Checo Delta, desça para 500 pés, ajuste no 0 na margem. Estacionada 2000, mantendo o nível de voo 1110, 1110, cruzando agora o QDR 260 do NDB de Porto Seguro, copia o Recife. Tia 3191. Sequência livre, Romeu Foxtrot livre. Certo. Mike Eco Delta, Xemen Torre, 19895. Juliette Papa Romeu, mantém a proa da rotatória, Xemen Torre, 19895. 295 para rotatória, grátis. Bom reporte, farol de Itapuã, temos tráfego para final ILS, pista 10, Mike Eco Delta. Tudo cordial para Passango, Juliette, Papá Romeu, para a rotatória, mandando meu pai. Gente, prossiga para a rotatória, o Juliette, Papá Romeu. Seguindo, Romeu. TAN 30 bom dia. TAN 30 bom dia. Sendo identificação, mantém 360, passar da GEL, Terne Brasília, 124, decimal 25. Ok, da GEL, Brasília, 2425, identificou. TAN 3083. Conhece o aeródromo? Afirmativo. Prossiga inicialmente até a vertical da Enrimar, onde efetuará a espera. O Juliette Papa Romeu. Espera na vertical da RMA, senhor? Afirmo. Curvas pela direita ou esquerda, senhor? Pela esquerda. Ok. O tráfego número 1 está no ILS da pista no zero, após o mesmo ser autorizado, pouso para a pista 17. O Juliette Papa Romeu, o tráfego é o Embraer da Azul. Ciente. Oi, Salvador, bom dia. 5011 da Azul, 6.7 milhas. 5011 da Azul, ciente, reporte checado. O vento 170 graus com uma dúzia nós, 509. Reportaria. Está mantendo o farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Tente com 36 sua direita, Mike Eco Delta. Delta. E 7, chama agora o centro Brasília, 124, decimal 25, alternando 126, decimal 55. Ou 1937, copiou o centro. Pátio de destino em Salvador? 05, senhor. Pátio 057. Correio de espera, curva esquerda. Ativo, pode efetuar uma espera curta pela esquerda, reinterceptar a sinal, seguirá o tráfego da Azul que pousará a pista no zero. Após o mesmo cruzar o eixo da 17, autoriza o seu pouso naquela cabeceira. Ciente, Papa Romeu. Salvador, gol no 556, ponto de espera, dá um negócio. Mantenha o ponto de espera, gol no 556. Mantenha. O Azul 509, checa o trem, pouso livre no 0, 150 graus, 109. Abaixado, travado, 3.2 milhas. Ele pouso 5011. Afirmativo. Mike Eco Delta, reporte visual com tráfego da Azul na curta final da 10. Tá visual com Azul, Mike Eco Delta. Só tem condições de passar retaguarda, agilizando o cruzamento e mantendo ainda a perna do vento da pista 17. Mantendo o será o número 2 para pouso naquela cabeceira, temos um tráfego na final da 17 efetuando espera. O mesmo pousará logo após o Azul e seu tráfego na sequência. Mike Eco Delta. Afirmativo. Juliette Papa Romeu, ao completar o seu 360, já aproxima para a cabeceira 17, 150 graus com 8 nós, reporte checado. Afirmativo. Pensar Salvador, bom dia, azul 4207, ponto de espera com o número 2. Gente, mantém um ponto de espera 4207. Voo no 556, observe o tráfego da Azul na curta final, após a passagem ali, mantenha no zero. Olha o tráfego da Azul ali, mantenha no zero, agora sempre recomendo. Juliette Papa Romeu, se possível, agilizando a aproximação para a final da 17, reporte checado na curta final. Afirma de bom, não é checado, utilizado aqui. Desça para 2.000 pés, autorizado em 10. 2.000 autorizado, vai reportar estabilizado. Azul 4207. Gente, tem o tráfego na final da 17, aproximando para pouso. Reporte visual com o mesmo, passando através do tráfego. Mike Eco Delta. Viva reportagem, visual com o mesmo, Delta. Azul 5019, Solos 49, libere a direita, chame Solo em 1211. Oi, gente. 219 sala, 250 por ano. Prete Papa Romeu, cheque o trem. Trem baixo e travado na final, estabilizado. Uso pista no 7, 160 graus com 10 nós, Juliette Papa Romeu. 60 com 10 Romeu. Pista no 7, autorizado pouso. Uno 556, autorizado a decolagem da 10, 160 graus, 10 nós, 1556. Deve decolagem no 0, gol na 556. Mike Eco, o Delta já passou através do Delta, especialidade de Chabá, de Guarda. Seguindo o tráfego número 2, o Mike Eco Delta para a final da pista 17. Número 2, Mike Eco Delta. Direto, Sanera, 6255. 6255, Torre 1895. Torre 295, 6255. Torre Salvador, Oxaner 6255, LS, baixou e travou, bom dia. Bom dia, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, temos tráfego na curtíssima da 1-0 pousando naquela cabeceira, o vento no 70 graus, 1-09, informaria pista livre, Oxaner 6255. 6255, sente, prossegue a aproximação e aguarda a pista livre. Bruno 556, decolou de Salvador ao 50, chame controle em 1-981, bom dia. 98, obrigado. Salvador, gol no 556, decolado, saída da EL, bom dia. 556, contato radar, suba 360. 360, saída da EL, gol no 556. Chegou no 556, pode voar direto da EL? Autorizado. Obrigado. Do pistão no zero. Livre, pousão no zero, Xanera 6255. Ao 51, táxi livre, companhia, Papa Romeu. Rogério, próximo à direita, chame solo em 1-2-1-1. Uma dúzia, baixado, travado, 4082. Livre, pouso, pista na zero. Livre, pouso na 10. Mike Eco Delta, sinal 5-4, pista na 7. Contato livre, bate 4. Mike Eco Delta, atento em movimentação próxima, intercepção ótica. Mantendo 350, não vai bater 320. Ao cruzar com o tráfego, será autorizado. Olha, próximo à direita, chama o solo, 1-2-1-1. Brasília, 1-2-4, decimal 2-5, alternando 1-2-6, decimal 5-5, gol 1-2-8-5, bom gol. Alterne Brasília, 1-2-4, decimal 2-5. Tem Brand Bridge, 3-0 autorizado. Bridge alterna Brasília, 1-2-4, 2-5. Boa no 5-5. Controle 1-9-8, 4-2-0-7, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4207, Nadael. Azul 4207, boa montada, Nadael. Formação 340, saída da El, Buena Flor de Leda. Sobe ao 340, voando Leda, 4207. 606. Bom dia. 556, centro. Devido a tráfego, inicialmente suba até nível de voo 340. Rota 3549, livre ascensão ao trânsito 360. Thank you. 98, no oficial. Mantenha ponte espera, 3495. 95, decolando, você escuta, boa tarde. Bom dia, bom dia. Ativar um C ainda, vou lhe dar bom dia. 340, autorizado, saída da Elbona, Flor de Leda. Proa de Leda, 340, autorizado, 395. Boa tarde, bom dia, tanto faz, obrigadão. Oxené 6305, chame Brasília, 124, decimal 25, e Alterne 126, decimal 55. Quatro 207, está autorizado o bid. Quatro 03, observe a rolagem de tráfego do da Gol, com a cintura Vare, Cristiano, pode animar. Ligou 1790. 1790, bom dia, contato no radar. Só 370, sai da Puca. Puca, pode voar, já me dá presente? Autorizado. Obrigado. E por gentileza, coordenar o nível 290 para o 1790. Só quando tem 290, aguardando apenas a confirmação como nível final. Muito obrigado. Azul 4076, chame agora para descida na frequência 128, decimal 8 e alterne 126, decimal 0. Informe o número MAC que emprega, se é autorizado 360, que empregará. Mantenha 360, MAC 78, empregue. Rodar 3549, informe o número MAC de Cruzeiro. MAC 77, empregue e mantenha MAC 77. 019, autorizado de ADS, que foi reposto com a camisa do... Controle ao trito 4903, bom dia. 4903, bom dia, contato, Fernando. ainda 340, ainda não é. Para o 340, Barão. Grupo 4903. Passar 03, boa na sua de Leda. Está presente, Leda, obrigado. Bom dia. 19-8, bom dia. Salvador, muito bom dia. Trip 9953. 9953, contato radar. Sobe 180, saída bomba, sem restrições na subida. 180, bomba, sem restrições para o Trip 9953. 2, monomono 895. Obrigado. Seria a mensagem dele para o CP 9953? 4903. Patrão de voo, 1962, como é que você está falando? 18,95. Trip 4903, se mantém o nível de voo 340, sem identificação. Autorizado, 360, se mantém. Controle Salvador, CP 9953, solicita. Prossiga. Possibilidade de entrarmos na posição avançada, senhor. Boa barreira, 9953. Muito grato, eu apresento barreiras para o CP 9953. Thank you.